O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou a fundadora da Associação Stop e sou a vice-presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, fundada pelo Dr. Kep, e trabalho com ele há uns 40 anos, né? Quer dizer, vocês então, a gente não fala idade normalmente, mas por aí pode-se ver a experiência de vida, né? Que nós temos aqui. Experiência profissional. E eu gostaria de avisar os senhores que a nossa sociedade começou com um intuito bem focado em psicanálise individual e de grupo com o Dr. Kep lá nos idos anos 1970. Ele desenvolveu esse trabalho de pesquisa da psicossomática, inclusive, junto da clínica do professor Edmundo Vasconcelos. E lá ele fundou a Sociedade de Psicanálise Integral. Esteve em Viena, onde ele estagiou por 3 anos com o professor Viktor Frankl, criador da logoterapia, e retornando ao Brasil nos desenvolvimentos psicanalíticos, ele formou o próprio método, que na época se chamava psicanálise integral. Integral porque Kep sempre considerou e abarcou o campo da espiritualidade do ser humano, não vendo somente como um feixe de instintos, de pulsões e uma vítima de fatores sociais e culturais, uma vítima da natureza. Não, o ser humano, Kep sempre viu como um ser livre para escolher entre a sanidade e a insanidade. Isso abriu um leque imenso de aplicações, porque a doença que era antigamente quase que uma condenação, os doentes mentais eram tratados como condenados a terem essa, rotulados a vida inteira, Kep trouxe para um outro campo totalmente diferente, considerando o ser humano como um agente da sua própria patologia, mesmo que o fazendo, né? Mesmo que o faça de forma inconsciente. Portanto, a terapia de Kep busca conscientizar quais são as atitudes que o ser humano está adotando por livre escolha e que o destrói. Destrói porque ele está invertido, ele vê o bem como mal, o mal como bem, e criou uma sociedade completamente antagônica à sua natureza, tornando a sua existência um verdadeiro suplício. Então, todos os seus livros que foram escritos a partir das suas próprias descobertas e de seus próprios estudos, baseados, claro, numa gama imensa de pensadores e cientistas que ele estudou. Então, as suas ideias são descritas numa série de livros, que sua leitura é simples, simples porque terapêutica, verdadeira, não é uma leitura específica para estudiosos acadêmicos, não, serve também para os acadêmicos, mas qualquer pessoa que se interesse para saber melhor sobre trilogia analítica vai encontrar o seu livro dentro das possibilidades. Então, vocês tomem nota do nosso site www.stop.org.br. Aí vocês podem acessar livros, conferências, seminários, análise individual e de grupo, cursos terapêuticos, programas de televisão e rádio terapêuticos, não só no idioma português, mas inglês, espanhol, francês, sueco, finlandês, russo, até chinês, italiano. Faltou algum? Não sei, mas vejam lá, se vocês tiverem, inclusive, a intenção de recomendar os livros ou análise para parentes que moram em outras cidades, outros estados e até outros países, nós temos terapeutas que atendem em outros idiomas e atendemos por Skype, pelo telefone. Então, 0011 é o código da nossa cidade. Nosso número de telefone é 3032-3616. 3032-3616. E o nosso Agora, site é claro. www.stop.org.br. www.stop.org.br. Dr. Kep. O importante é transmitir mais essa mensagem nossa, né? Sobre a vida psíquica, que o ser humano precisa reconhecer para melhorar, né? Nós fazemos um tipo de programa assim para ajudar todos os nossos ouvintes, né? O pessoal que liga no rádio, né? Rádio Mundial. Para... E outras rádios, Dr. Kep, esse programa vai também para outras rádios, várias, diversas rádios no Brasil e no exterior. Então, houve uma coisa interessante aí que você falou, né? Que o nosso pessoal, esses que estão aqui, por exemplo, nos rodeando, eles falam sempre assim para nós, os jovens, né? Vamos levar a trilogia para o mundo. E vocês que estão nos ouvindo, sabe que a idade que esses jovens já têm? Todos eles já passaram do meio século de vida. E todos falam, nós, os jovens. Isso indica o quê? Né? Que o espírito está bom, hein? A trilogia funciona. 100 anos, a pessoa tem um espírito jovem, né? Que não é a questão da idade, né? Que estraga a pessoa. É que a idade é como o vinho velho, né? Vai aperfeiçoando a estrutura de cada um. E o ser humano... Se fala geralmente assim, a vida começa aos 40. Não, eu posso dizer que a vida começa aos 60. Até os 60 a pessoa é meio bobona, né? Não sabe bem onde pisa, onde anda, em que sociedade vive, os próprios problemas. Depois, com uma certa idade, fala, não adianta mais sonhar, vamos ver a realidade. Aí começa a ver as próprias misérias. Não é isso, Ortiz? Ortiz já tem uns 70 anos. E foi... Está perto, Ortiz. Não chega nisso, doutor. Tá que eu sou Olha aí, ainda. Faltam 2 ou 3 anos. E ele acha que tem 40. Bom, eu gostaria de falar o seguinte, né? Que toda psicoterapia, ou quase toda, tenta lidar com a questão, vamos dizer, mais fisiológica. Como o Freud era médico, né, e a maior parte dos indivíduos no início eram médicos que se interessavam por psicoterapia, então eles tentaram unir a questão psicológica à questão fisiológica. E, evidentemente, não dá certo, né? Porque não é tratando, por exemplo, de um sintoma do corpo, é que trata de um sintoma da alma, de um problema da alma, de um problema psicológico. Porque psicologia, psicológico, veio da palavra psique, que em grego quer dizer alma. Então, quando fala de um problema psíquico, se fala do problema da alma. É por isso que eu escrevi o meu livro, o primeiro livro de psicossomática, A Medicina da Alma, para dizer isso, que para tratar do físico, se não trata da parte psicológica, da alma, portanto, a pessoa não tem recuperação. Por exemplo, veio aqui um senhor, né, e ele começou a dizer... da vida dele, maravilhosa, grandiosa que ele tem. Então, ele tinha muita dor de cabeça, enxaqueca, ele tinha assim, dores pelo corpo todo. Então, comecei a mostrar que a vida dele foi uma catástrofe, que nisso ele foi ruim, naquilo ele foi ruim, no casamento péssimo, com os filhos não foi muito bom, que ele era um invejoso, que ele era um irado. Então ele saiu aqui desesperado, né? E falou, ué, mas não tenho mais dor, nem no corpo, não tive mais, na outra sessão que ele veio, não tive mais enxaqueca, não tive mais sintoma nenhum. O que é isso? Eu Eu falei, então, isso mostra o quê, né? Que o senhor tratando da sua alma que às vezes é terrível, né? É uma alma ruim. O senhor tratando, vendo como a sua alma é, o seu corpo melhora. Agora, se o senhor quer tratar só do corpo, está doente, por exemplo, com dor de cabeça, toma um analgésico, melhora, isso não vai curar nada. Tem que ver por que tem a dor de cabeça. O que, que é a dor de cabeça, né? É uma raiva recolhida, né? O indivíduo fica tenso, né? Fica assim, contraído, então não há circulação sanguínea normal e a pessoa tem dor de cabeça. É como um amigo meu, médico aí no HC, falava, ele dizia, ele era cardiologista, só se justifica uma dor de cabeça se a pessoa tem, por exemplo, uma lesão no cérebro, um tumor, coisa assim terrível. Senão, não há motivo. O que existe é uma contração das veias periféricas do cérebro e aí o sangue não circula direito e dá dor de cabeça. A mesma coisa nas coronárias, né? Quando a pessoa, por exemplo, tem infarto, a pessoa se sente mal, a pessoa, por causa de uma enorme contração, e aí pode prejudicar o sistema circulatório. Até mesmo, né, nos desastres, pessoa que tem um acidente, às vezes tem um prejuízo muito grande, quebra uma perna, um braço, etc. Isso tudo vem de uma atitude autodestrutiva que a pessoa tem. Agora, todo mundo, ou eu falo todo mundo no sentido dos psicoterapeutas que seguiram principalmente Freud, Jung, Adler e os principais, né? Os que trouxeram as bases da psicoterapia para o mundo, eles tentaram ver, porque eles eram médicos, tentaram ver a doença vindo do corpo e não a doença vindo da alma. Então, em geral, a ciência, a nossa ciência moderna, cortou o relacionamento com qualquer religiosidade, com qualquer espiritualidade. E com isso, todos os fenômenos, né, psicológicos foram deixados de lado e justamente os que causam doença, inclusive doença física. Olha, gente, se vocês, isso eu falava muito nos Estados Unidos, né, se a pessoa tiver uma consciência total, exata, principalmente dos males que faz, dos males que tem, ela vai ter uma saúde perfeita e vai viver mais do que 50 anos. Porque se a pessoa morre logo, se a pessoa tem assim, problemas de saúde a vida toda, é porque a alma dela está triste, né? Está cheia de defeitos. Então, a gente lembrando, por exemplo, quais são aqueles chamados pecados capitais, né, que a religião fala, principalmente a religião judaica cristã. Aliás, tem outra religião no mundo? Não tem, né? Religião é judaísmo, é cristianismo e é islamismo, que veneram um Deus só. O hinduísmo não é religião. O, vamos dizer, espiritismo, que foi feito por Allan Kardec, é uma pesquisa, né, da vida espiritual. É mais uma tentativa até científica. Ou então, qualquer uma outra orientação, por exemplo, o budismo é uma filosofia. Então, são três as grandes religiões, como eu falei, judaísmo, cristianismo e islamismo. Agora, para o indivíduo ter saúde, ele tem que ver o aspecto, vamos dizer, espiritual dele. Se ele é um indivíduo, por exemplo, orgulhoso, né? Um indivíduo arrogante, né? Um indivíduo cheio de si, né? Que acha que ele é o dono da bola, o dono da verdade, É claro, né, que ele se contrai muito e com isso vem as doenças. Agora, muito ainda a inveja, que o próprio Freud falou isso, né, que a inveja não é que o indivíduo queira ser igual ao outro, que ele queira ser assim, vamos dizer, ter os bens como os outros têm. Ele quer destruir o bem alheio. Então, inveja é a raiva que ele tem do outro, até um sistema ligado à cobiça, né? O que é a cobiça? É o desejo que o indivíduo tem o que é do outro. Então, inveja é isso. O indivíduo quer destruir outro, o que o outro tem para ele ter aquilo. A questão da inveja foi muito abordada por Freud e Melanie Klein, né, que desenvolveu muito. Depois tem o problema da ira, que é um problema também da alma. Agora, é interessante que ninguém fala da preguiça. Preguiça seria um pecado mortal. O preguiçoso é aquele que não quer fazer bem para ninguém. Sabe o que é a preguiça? É a falta de amor. É o indivíduo que mistura a inveja com orgulho. O indivíduo preguiçoso é o indivíduo que tem raiva de tudo. Depois tem, por exemplo, a questão da luxúria, né? O indivíduo que só pensa no prazer sexual, que é uma difusão enorme, até com a ideia de que se tiver o sexo normal, né, se conseguir o equilíbrio sexual, a pessoa é normal. Isso falava a Melanie Klein, né, que é uma famosa analista, mas não é bem assim. Depois tem a gula, né? A gula é que se desenvolve muito atualmente por uma questão econômica, né, para vender coisas assim, para comida, né, que a pessoa faz. E também a avareza. Então veja que a questão da doença vem de fatores assim psicológicos, que são fatores da alma, fatores espirituais. Agora vamos ver se aqui os nossos amigos idosos querem falar alguma coisa. Eu, como sou mais idoso, quero começar, doutor Kevin. Eu queria falar uma coisa muito interessante, que este programa, por exemplo, de rádio terapêutico, as palestras que são dadas são terapêuticas, e aquele curso de pós-graduação, doutora Cláudia, eu dei uma palestra agora na segunda-feira sobre a cura pela interiorização. E uma moça que começou a estudar no curso de pós-graduação, acho que em fevereiro, março, ela falou que ela não conseguia dormir, tinha dores corporais, tudo. Só com as aulas no curso de pós-graduação ela sarou. Isso. Ela falou isso. E eu acho que o jornal Stop, é um jornal terapia. Sim, jornal terapia. A Milênio, porque tudo que transmite esses conhecimentos da trilogia que o Dr. Kepp traz, tem um efeito altamente terapêutico nas pessoas. É impressionante. Porque a consciência em si, não é, José Ortiz? Ela é energia pura, né? Por exemplo, agora, finalmente, os cientistas estão admitindo que a conscientização, ela afeta, sim, a genética do ser humano. Ela melhora os genes do ser humano. Agora, recentemente, no Hospital Geral de Massachusetts, eles perceberam, fizeram aquele procedimento tradicional, grupo de controle, grupo de experimental, para ver que aqueles que trabalham com o interior, eles têm afeta muito o funcionamento da genética deles. Por exemplo, os genes melhoram a eficiência das mitocôndrias, a usina de força nas células, aumentam a produção de insulina, o que melhora o controle de açúcar no sangue, portanto, deixam de ser diabéticos. Agora a gente sabe, cientificamente comprovadamente, porque quem faz análise com o Dr. Kepp desde os tempos onde lá atrás já se curavam de diabetes tão facilmente. Evita o esgotamento dos telômeros, que são as tampas dos cromossomos que ajudam a manter estável o DNA, e evitam que as células se desgastem. Em outras palavras, retardam o envelhecimento. Esses são conceitos que nós temos publicados há muitos anos. E, finalmente, agora os cientistas estão abrindo os olhos. Ô, Roberto, você que participou e, inclusive, publicou artigos sobre isso, Você gostaria de falar alguma coisa, Roberto Frascari? Ah, sim. Eu estava me lembrando também que no período do sono, justamente no, quando a gente sonha, a gente também tem esses efeitos de melhora energética e de imunologia. Quer dizer, por quê? Porque o sonho é uma consciência que aparece para nós, que foi reprimida durante o dia, né? Uhum. Então, essa consciência, se a pessoa, é claro, tem uma aceitação, ela acaba melhorando também. Então, aqui eu queria fazer uma advertência para as pessoas que tomam medicamentos, as pessoas que usam muito eletrônicos como computadores e celulares, que dificultam muito os sonhos à noite. Então, isso mostra que esse receptáculo de energia que é o sonho, e principalmente o sonho profundo, né, ele fica muito prejudicado, levando a desastres, né, que a gente já pode imaginar o que isso já está causando na mente das pessoas. Alertem, senhores e senhoras que usam muito, que estão muito viciados em internet, celulares e computadores, evitem esse uso prolongado e não deem esse tipo de acessório para suas crianças, porque isso afeta, sim, o funcionamento cerebral e psicológico das pessoas. Márcia, nós temos só 3 minutos. Márcia Sgrinelli, a odontóloga psicossomática trilógica. Eu só queria dizer que a conscientização melhora a saúde bucal, porque essa energética que vem da consciência melhora o pH da saliva, melhora as defesas. Então, a conscientização faz com que a pessoa tenha mais saúde bucal. Marco Lira, psicanalista, quer falar também? Eu quis falar que na análise a gente faz contato com problema dentro. Em vez de, por exemplo, falar que eu tenho preguiça, a pessoa deveria falar assim: eu sou preguiçoso, eu não faço as coisas, ou eu tenho inveja. Então, deveríamos falar que eu fico invejando. Eu sou invejoso, né? Sou invejoso. Mas esse ser invejoso é importante ver para ir deixando de ser tão invejoso, né? A Selma quer falar alguma coisa? Então, vindo da França, né, da Grande França, mais uma confirmação dos conceitos trilógicos há tanto tempo assim divulgados. Eu estava lendo uma pesquisa mostrando que, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, que esses distúrbios infantis de déficit de atenção e hiperatividade lá são vistos como algo biológico e que tem que ser tratado com químicos em forma biológica, a França não vê dessa forma. Ela vê que os distúrbios têm origens psicossociais. Então, eles têm toda uma classificação diferente das tradicionais para doenças psiquiátricas infantis, e eles colocam, inclusive, essa falta de limites que se dá à educação infantil, que nos Estados Unidos tudo pode, a vontade da criança, né, não pode contrariar. Eles usam uma sigla, né, Selma, para essa atitude de não pôr limites nas crianças. Como então, é que é? É uma sigla. Aqui a sigla é da doença, né? Do déficit dos distúrbios. Eles têm uma sigla sobre essa conduta dos pais não botarem limite nos filhos. Agora, então, eu esqueci, é uma siglazinha que diz que é o verdadeiro mal é esse, não colocar limites, não colocar disciplina nos filhos. Exatamente, isso enlouquece, né? Deixa a criança maluquinha. Agora eu gostaria... Já? Eu gostaria de ver aqui com o nosso professor. Esse é o professor de inglês mais querido da Millennium, Richard Jones, que veio do Canadá. Estava pensando sobre essa questão da Angelina Jolie, Cláudia, que está fazendo uma coisa baseada numa pesquisa que ela pode ter uma câncer anos em frente. Meu Deus. Meu Deus. E está saindo agora que essa está muito ligada com uma tentativa para patente de ser aprovada para esse tipo de teste. Nossa Senhora. Então, tem alguma O funcionamento genético, ele é totalmente dinâmico. Yeah. Ele funciona de uma forma, depois muda, depois retrocede, depois evolui. Os genes não são estáticos. Não, exatamente. Então, isso é mais uma forma de ganhar dinheiro dos otários. Deus que me perdoe, né? Ou me perdoem aqueles que seguem esse tipo de coisa, mas isso são os poderes econômicos que querem nos fazer de otários. Inclusive, existe um projeto de lei para instituir o Ritalin como obrigatório nas merendas escolares dos estudantes de Pernambuco. Bom, atenção, atenção, perigo, perigo, estão querendo dopar ainda mais as nossas crianças. Por favor, gente, abra os olhos. Se vocês não saírem dessa inação, olha, os nossos filhos, nossos netos, a humanidade caminha para uma situação muito, muito, muito ruim. Então, vamos abrir os olhos. A consciência está em todos nós para ser utilizada. Até a próxima. Nosso site www.stop.org.br.